vender tudo que tenho. Em troca do amor, eu falharia. Porque o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Esse vídeo para postar aqui hoje, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Agradeço a todos os inscritos desse canal, estamos 35 mil inscritos hoje. Eu agradeço muito a Deus, também a vocês, porque se não fosse vocês, o Paulo Neto não seria quem ele é. E eu agradeço sempre. Eu costumo dizer que Deus, ele faz aquilo que a gente não pode fazer e ainda faz além. E eu tenho certeza de que você está sendo abençoado através desse canal. E a próxima música que eu vou cantar, o próximo vídeo que eu vou cantar, é da música que for mais pedida aqui embaixo. Próximo vídeo, semana que vem, vai ser da música que for mais pedida aqui embaixo. A música que for mais pedida, você olhar aqui. A música que for mais pedida, eu vou olhar todos os comentários. E a música que for mais pedida vai ser a música do próximo vídeo. Valeu, paz do Senhor.